Não, então, é o que eu tô falando. Pera aí. Eu. Eita! Que isso, Tanis, cara? Vai vomitar? Sou eu, mano. Nossa, pega Nossa. muito na puta, cara. Eu tava falando assim, na hora que for fazer o perguntas nós mesmos, eu vou Nós chamar. mesmos. Mano. Você quer, né? Deseja Eu quero marcar. um presente dela. Deseja marcar? É, você quer um presente dela, não um presente do Igor. Deseja marcar? E Isso, depois? Jô. Ela tava Por ali quê? dentro sozinha querendo atenção e eu cheguei pra conversar. Oh, então, skate! Eu não sei o skate que é, eu não vou mais Então, skatear. skate! Olha que filho da. Não, não é não. Ah, não, não é não. Ainda mais no aniversário dele. Mano, foi tão boa a piada que o cara engasgou. Caramba, morreu lá, velho. Juliana. Eu fui. O que que você viu? Ah, então vou falar pra Jéssica aqui, então. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e a Palestina pode ser no Brasil ou no Oriente Médio. Olá, ouvintes! Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Para falar de guerra, a gente tem que falar de muçulmano, né? Porque senão é preconceituoso. Die radioglücklich Weltenrundfunk hören werden aus dem zentralen Bereich der Europa. Wir innehalten für dieses musikalische Pause. Die Nachrichten werden 3 Minuten fortsetzen. Olá, público da Rádio ConspiraCast. Estamos aqui, transmitindo pela HSBS, às 00h02, a nossa primeira transmissão da ConspiraPasta. ConspiraPasta é uma série que dramatiza relatos achados após casos assombrosos e que desafiam a realidade. Casos esses que a lei e a justiça ainda não conseguiram solucionar. Apague a luz, coloque o seu fone e acomode-se para entrar no mundo de mistério e terror. Nós trazemos a primeira história do dia. É a história de um garoto que encontrou um jogo um tanto quanto misterioso. Este garoto encontrou um jogo. Acompanhe os relatos seguintes e tire suas próprias conclusões sobre este tenebroso assunto. Meados dos anos 90, surgiu no mundo uma febre, um tipo de jogo que movia multidões, os jogos de texto-aventura. Lua Pálida é um exemplo desse estilo de jogos. Entretanto, nunca havia saído da área da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham usado o jogo eram de lá. Esse fato se dá pelo seu programador ter feito pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi feito na exata época em que esse estilo estava saindo de moda. Os jogos de texto-aventura eram rodados em uma tela de programador, onde você inseria comandos e esperava o retorno do jogo. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto... Você está em uma sala escura. Luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando? Então começa o jogo, que certa vez um escritor de uma fanzine descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente injogável. Ao que o jogo só apresentava os comandos: pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta, ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções: pegue sua recompensa. Lua Pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem 3 caminhos: norte, oeste e leste. Comando? O que rapidamente frustrou os poucos que jogaram o jogo foi o confuso e tiltado comportamento da segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa ocasião, o comando para ir em qualquer direção que não fosse o norte faria o sistema congelar, fazendo obrigatório a reinicialização do computador. Adiante, Qualquer fase subsequente era tão somente uma repetição dos comandos anteriores, excetuando que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de qualquer jogo de texto-aventura pareciam inúteis. A única ação aceita que não envolvia movimentos era usar o que ocasionava o jogo a mostrar a seguinte mensagem. Estou aqui com a minha equipe de produção e gravação do Conspiracast e eu gostaria de pedi-los para ler uma carta que uma ouvinte entregou aqui na sede da nossa rádio. Ela entregou pessoalmente, né? Ela veio aqui e entregou. O serviço de correios é muito ruim nessa época. Já que falaram que pode ser perguntado qualquer coisa, qual foi a última vez que você fez sexo? 5 minutos atrás? Não. Estou fazendo... Com outra pessoa. Ela se refere com outra pessoa, não com a própria mão. Ah, nossa. Tá. Então com outra pessoa. Tô fazendo amor com outra pessoa. Ah, faz umas 2 ou 3 semanas. Eu gostaria que a Marina Komatsu mandasse um e-mail respondendo também. Boa. Faz umas 2 ou 3 semanas, Tanish, mas foi com a Rafaela, com a Vitória. Ué, que filha da puta. Foi com minha namorada. Mas qual a namorada? E faz umas 2 ou 3 semanas. Faz umas 2 ou 3 semanas, porque tipo, ela tava com dengue, eu tava com gripe, aí... Aí juntou, os dois estavam doentes, né? É, fudeu tudo, não no sentido literal, né? Foi aquela namorada de Monte Prazivo, Tanish? Itacoaquecetuba, foi a de Itacoaquecetuba. A de Palestina? Não, cara, você disse que você tava doente, você tava com sífilis. Cancro mole. Nossa, cara, caralho. Eu tava com cachumba também, que desceu pra bola, mas eu já cortei, tá tudo certo. Tá com crista. Tá com crista de galo. Deixa eu só lembrar. Ah, foi nessa segunda-feira... Caralho, o cara vai falar junto comigo. Não, ó, eu vou falar no momento da gravação. Foi nessa segunda-feira, nessa segunda-feira dessa semana, que eu ganhei um singelo presentinho. Um singelo presente. Não foi num lugar muito propício, mas foi digamos assim, foi uma fuga da Lula bem executada. Não vamos citar nomes. Não vou citar nomes, não posso citar nomes. Na verdade, pelo histórico do Queiroz, as duas secretárias, o faxineiro e o estagiário não contam, né? Não. Essa é a pessoa fora do conspira, fora da equipe aqui. Foi o Marcão Queiroz? Ah, oh, tá. Não é que ele tinha falado, Gabriel? Ué, ele falou que tava com dor no cu. Marcão? Pois eu comi o Gabriel. O Marcão, coitado, faxineiro aqui que... Mó gente boa, ele falou, nossa, não consigo andar. Eu não entendi por quê, que ele é um cara que ele é um cara recluso, assim. Mas é... Respondendo a pergunta seriamente, porque... Ah, tem como responder sério essa pergunta? Claro que tem, foi na segunda-feira dessa semana, no caso, quando você ouvir, já vai fazer 2 semanas, que foi a minha última vez aí, que foi um singelo presentinho aí, que é um... No caso, pelo ritmo do Queiroz, quando você ouvir, ele já vai ter feito na segunda-feira da mesma semana, inclusive. Periódico, né? É marcado. Pobre Marcão. Ele quer... No caso, estamos gravando no dia do aniversário do Queiroz. Aê! Marcão, prepare esse cu aí. Eu me recuso a dar presente pro Queiroz no dia do aniversário dele. Ah, porque nos outros dias você dá presente, né, safado? Não, eu não dou presente pro Queiroz. Vou parar com presente, você. Leia-se, boca. Caraca! Depois do último episódio. Vale um. Depois do último episódio. Ô, Gabriel, e você, qual foi a última vez? Ah, cara, eu sou um cara culto. Preservo. Eu escolhi esperar. A virgindade é pra Satã, né? A virgindade não me deixa mentir, não. É, não tenho. Desculpa. Eu fui estúpido, cara. Não. Tem mais imen também, cara, caralho. Tem mais imen? Porra. Mas dá o cu também, conta. Ah, então foi ontem, né? Você ia falar. Então foi na última. Ah, então faz o quê? 10 minutos? E você, Igor, que tá se esquivando de todo mundo aí? Eu não tô. O que foi, cara? Então, né? Vamos para. Não, cara. É, né, cuzão? Faz algum tempo já, foi metadinha ali. Ah, tá. A mina, ela não gostava de muita coisa, e então ela acabou. Só um presente. Vários, na verdade. Ah, entendi. Ô, menino. Caralho, a mina cagou em você, não, mentira. Não chegou. Joelho, né? Não chegou ao nível de cagar em mim, né, velho? Presente. O Igor vira e fala, vários, o Igor é um coelho, né, cara? O negócio que dá. É, 2 minutos já tá pronto pra outra. Nossa. Mas esse foi o Pergunte a Nós Mesmos. Pera, não faltou alguém? Não, você não para, não participa mais. Você não ficou no homenageio? Meu Deus, cara. Tem que fazer cela, guardar os personagens em cada cela. Tem que fazer um ritual pra guardar magicamente eles aí. É, mas eu acho verdade. Tem que fazer sério mesmo. Mata esse bicho, não parece mais, não. Vai, para comigo. De verdade, para, realmente. Te pedindo. Uma coisa que eu peço, que eu vou é essa porra desse seu nono. Vai ganhar parabéns, seu nono. Você gostou, né, viado? Presente, leia-se. Não. Presente. Falei parabéns. Ah. É sério, gente. Presente, leia-se. Happy birthday. Já respondeu uma pergunta, né? Viu? Então a gente respondeu aí a pergunta da Marina Komatsu, né? Todo mundo aí, cada um no seu tempo. É, a gente respondeu mais. Agora a equipe pergunta. O Tanis já fez essa pergunta. Mas e aí, Mariana? Marina. E aí, Marina? Qual que foi a última vez? E aí, Mina? Quando? Quando que foi? Não. Mas eu tenho outra pergunta pra Marina. O quê? Qual que é? Você perguntou a minha última, mas... Você deu presente? Eu quero saber qual que vai ser a nossa próxima. O que é isso, mano? Me respeita, ô. Não, você e eu não, cara. Ô, Marina, você é de Rio Preto? Tá aqui, ó. Nossa. Tá o telefone aí, ó. Curiosa anotando 59... Não. Só responde pro e-mail, Marina, se você é de Rio Preto. Se você for, eu vou mandar um e-mail pra você com meu número de telefone. 59 de 60, né? Olha o cara, velho. Cara, tá on fire. Então, alguém, pessoal, vocês estão me ouvindo, caralho? Eu tô escutando ruído também. Eu também. Deu ruído nessa porra. Não aqui. Usar pá. Não agora. Usar corda. Você já usou isso. A maior parte de todos que jogaram o jogo avançaram algumas fases, até se encherem com o fato de precisarem reiniciar o computador o tempo todo e jogar o disco longe, descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que é imutável. Em qualquer era, algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. E é aqui que finalmente começa a nossa história. Um jovem rapaz, chamado Michael Nevins, decidiu descobrir se havia mais lua pálida do que podia se ver a olho nu. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto da nova área era... Lua pálida sorria abertamente. Não há caminhos. Lua pálida sorria abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorria abertamente. Aqui. Comando? Passou-se quase outra hora até que Nevins tropeçasse na combinação apropriada de frases que faria com que o jogo prosseguisse. Cavar buraco. Descartar ouro. Tampar buraco. Parabéns! 40.24248 menos 121.4434. A partir daí, o jogo cessava de receber comandos e fazia o jogador ter que reiniciar o computador uma última vez. Após alguma deliberação, Nevins chegou à conclusão que os números referiam-se a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta crescente que dominava as adjacências próximas ao Parque Vulcânico Lassen. Já que cheguei até aqui, por que não ganhar meu prêmio no meio da floresta? No dia seguinte, armado de um mapa, um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo, impressionado, como cada curva que ele fazia era exatamente igual às curvas do jogo. Norte, agora leste, acho que aqui era oeste, sul, tem que subir essa montanha, leste de novo, caralho, é longe demais. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação, como que por puro instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada, que tinha uma semelhança incrível com a do jogo, poderia levá-lo a encontrar um excêntrico tesouro enterrado. Aqui eu acho que é o norte. Ai, caralho, ai. Só pode ser aqui. Todas as curvas batem. Essa porra dessa terra foi remexida. Comando cavar buraco. Cavando tão animado como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás, em surpresa, quando seus esforços o levaram a se deparar com uma cabeça em início de decomposição, de uma menininha loira. Caralho, que porra é essa? Polícia? Polícia! Neville prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Karen Paulson, 11 anos, dada como perdida para o Departamento de Polícia de San Diego, há mais ou menos um ano e meio. Temos agora um relato de um policial envolvido com o caso. Vamos fazer todo o possível para encontrar o programador deste jogo, assim como o assassino desta garota. Isto é uma promessa que eu faço para a população de San Diego. Esforços foram feitos para se encontrar o programador de Lua Pálida, mas os rastros da comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegaram a oferecer mais de 6 mil dólares em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi achado. E este foi o caso da Lua Pálida, um caso que intriga até hoje a comunidade de San Diego e que permanece sem solução. Os desfechos não puderam ser conclusivos e o caso continua em aberto, deixando a família da pequena garota muito triste. Este caso foi um oferecimento de Coxinha Nerd, Locomotiva 26 e Nerdópolis. E-mail aqui com a gente. Cara, é impressionante. É só, olha, eu fico feliz com a quantidade de e-mails que a gente tá recebendo, cara, aí. Eu tô ficando Você feliz, viu? Não, nossa, meu, olha aí, cara. Puta, que pariu, mano. É sério. Mano, eu quero deixar o cara irritado. Ah, IPS. Não, IPS. Ah, tem que falar aqui, IPS. Não dá nem pra contar nos dedos, né, IPS? Não. Vamos então. Pode fazer o programa de vocês. O Queiroz irritado agora. Ô, PES, faz o programa de vocês. Só deixa eu falar aqui, Pense. Esse aqui ninguém faz não, Pense. Esse aqui não tem nem o podcast que faz não, Pense. Ah, dei Luciano Huck. Mas então, só ele mesmo, né? Temos aqui... O Romário, todo mundo faz. Temos um e-mail aqui do Caio German. Olha aqui. Olha aí. Ele mandou um e-mail pra esse gente. Esse cara. Eu vou ler a porra do e-mail do Caio German. Leia aí, então. Leia aí. Eu tô demorando. Então, você conseguir? Eu consigo, tá duvidando da minha capacidade de ler? Você acha eu tô, que eu tô duvidando que você consegue ler isso aí. Duvido se você é igual eu. Eu vou ler. Esse e-mail é do Caio German e... Nossa, é só isso, tem assunto. Ele falou, caraca, peraí. Caraca, moleque, que isso. Nem imaginava que essa... Vamos pra relaxar. Poucos entenderão essa piada. Poucos, só pros fortes, só quem é. O Caio German manda uma frase. Isso aqui é só o agradecimento dele pros ouvintes que não ouviram os episódios anteriores. Ele foi o ganhador, Igor. Ganhador da promoção. Grave com o ConspiraCast. Positivo, ele vai gravar com a gente. Positivo! Eu sabia, é que veio com um delay, mas eu já sabia. Veio vindo pela conexão de meio mega. Mas ele vai gravar com a gente no dia 17. Inclusive, já foi mandado pra ele? Já foi mandado, já troquei Skypes com ele, já conversei com ele. Quando esse episódio aqui lançar, ele já vai ter gravado. Tocou, gente. Detalhe demais. Ó, Caio German. Caio German diz pra gente, deixa eu ler a porra do e-mail. Caraca. Ponto de exclamação. Não tem moleque, que isso, que dia. Chega. Que dia, cara. Só no pagodinho. Vai pra relaxar. Não vai. Uma porra, não, cara. Hoje vocês querem me deixar irritado, né? Caio German fala. Nossa. Caraca. Nem imaginava. Ele fala. Ó. Oh. Urra! Nem imaginava que essa mina frase pudesse ganhar, haha. Valeu, Zaê, igual P. Assinado, Caio German. Caraca. Caio German, é claro que tua frase ganhou, cara. Foi muito da hora mesmo. É uma frase muito top, né, cara? É ConspiraCast, onde noção e conspiração nem sempre andam juntas. Eu adorei essa frase, eu vou aplicar pra minha vida, Igor. Eu queria falar um negócio pra Amanda Batista aí, viu? O Gabriel não sabe mentir também. Eu não preciso Chifres mentir. Crescem, porque homem mente... Não. Nossa... Não, enfim. É, Alisson Batista, 23 anos, engenheiro de produção, São José do Rio Preto. Carteirada. Olá, Igor. Engenheiro de produção, ele faz o quê? Ele sabe fazer produções? Uhum. É, ele faz produção, sabe? Assim, Celtons, produções. ConspiraCast Filmes, sabe? Não. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra daquele cara que passava na rede TV, que fazia pegadinha? Ah, eu lembro. Os povos batendo. Ô, produção. É isso que ele faz, amigo. É isso que ele faz. Ele evita que o cara apanhe. Não, manja aqueles programas que passam na Record 6 horas da manhã, que é tudo coisa regional, que vai visitar loja de sapato, loja de cel. De produto de peão. TV Oferta, chama. TV isso. Oferta. Na SBT que passava. Na SBT que passava. Então é isso aí. Inclusive, cara. Igor. É muito mal feito aquele TV Oferta. Mas eu assistia. Alisson Batista, de 23 anos, engenheiro de produção de São José do Rio. É bom, né? Você queria ler o e-mail e não deixar. Olá, Igor. Ler o e-mail e ficar atrapalhando os outros. Olá, Igor, Pinguim e companhia, sabe? A Halek. que grava com eles. É, quando descobri seus podcasts, comecei a acompanhar na sequência. Comecei no Orgulho Germânico. Mas, esta semana, no modelo de maratona podcastal, acabei de inventar esse nome, Ku Klux Klan. Tenho ouvido os primeiros conspiras e notei a grande melhora na qualidade de vários aspectos. Lá vem o Igor se batendo a curirica pra ele mesmo, né? Como edição e formato. Rise. Edição e formato. O que não notei muita diferença foi o entrosamento do grupo. Muito bom desde o começo. É um bando de filho da puta sendo filho da puta. Cara. Emotions. Emotions. Depois de uma história... Ele já tá quase até pra lançar o livro, né? Como ser filho da puta em... Quantos versículos já tá? Ah, cara. Simples. Muito obrigado aí, Alisson, pelo seu e-mail. Ah, se tem palmeirense, eu não dou o cu. Ah, o quê? Caio Germán mandou um outro e-mail aqui. O Caio Germán, ele é um ouvinte fiel aqui. Assíduo. Toda semana ele manda. Eles estão sem educação mesmo, né? Será que seja? Não sei. Obrigado, Alisson, pelo seu e-mail. Obrigado, Alisson, pelo seu e-mail. Cara, realmente, essa parte da entrosamento... É porque a gente faz um podcast... Esse sempre foi essa. E se você ouviu o programa dessa semana, mas... Cara, eu não sei a data temporal que... Não sei mais falar isso. Ó, é sempre assim. É sempre duas semanas antes do que a gente tá lendo. É, não. Se você ouviu o homenageia do Tosco, você vai ver que o entrosamento de alguns participantes aumentou bastante. Não faço... Igor, não põe aquilo no episódio. Ah, não, cara. Você tá falando... Eu não vou falar, cara, o que é pra não ir pra outros episódios isso. Cara, minha namorada ouve os episódios, aqui já fechei o episódio. Alisson, a questão do entrosamento, eu acho assim, foi o nosso ponto fundamental aqui. A gente grava entre amigos, sabe? É claro que teve alguns tropeços, alguns solavancos aí. Algumas bichas medrosas. O Caio German, esse cara, eu realmente sou fã do Caio German. E eu queria saber se é Caio German ou é Caio German. Mas ele manda assim pra nós. Ele manda assim pra nós. Olha eu aí de novo, carinha feliz. Olha eu aqui. Não, se eu soubesse, eu acompanhava a música, mas essa daí eu realmente não sei. Deus te trouxe aqui. Aí, ó. Para aliviar. Não, não é essa. Seu sofrimento. Tem certeza que é essa? E ainda se vier noites traiçoeiras. Se a cruz pesar. Não, qual que. Oh, não, eita. Eu acho, cara, que tá confundindo, hein? Eu acho que eu tava cantando do Guinhos, cara. Tudo pode até... É do Pelo, seus bons. Eu adoro esses momentos. Eu adoro esses momentos quando a gente sai do que a gente tava fazendo, vai pra um tema diferente. E abre uma discussão específica. Eu adoro isso. Inclusive, eu vi que tava todo mundo sendo ofendido. É do Belo, mano. Nossa. É do Belo, cara, né? Mas, ó, Caio German falou assim, olha eu aí de novo, carinha feliz, re-re. Tudo bom com vocês, seus insanos joviais das interwebs podcastanais? Caralho! Que isso, cara? Não é ver comigo isso aí, não. Interweb Podcast Anal. Famoso X-Vídeo. Famoso. Será que tem um podcast sobre o X-Vídeos e os melhores sites pornôs? Existe, Manda um e-mail pra gente com os nomes desse podcast. Curti muito o tema paranormal. Sempre achei que fosse mesma coisa que sobrenatural. Sobrenatural é acima do natural. Natural. Logo, desta forma, sobrenatural. Esse tema é longo. Rola fazer autossequências, inclusive utilizando histórias de lugar. Exemplo, São Tomé das Letras. Cara, esse negócio de paranormal, a gente podia pegar um só sobre Waverly Hills, hein? É isso aí. Um abraço. Lá mesmo. É isso aí. É isso aí. Um abraço. Até o próximo podcast. Beijos pra quem curte. Abraço pros chegados. Obrigado, cara, pelo beijo, Caio Germán. Eu não tô entendendo esses nossos ouvintes, cara. É, tá ficando... Cada dia mais orgulho gay, né? Por isso que estão de rosa. Tá de rosa essa porra. É aquele filme lá do... É o filme lá do... Não sei. Valeu aí, Carlos Germán, pelo e-mail. Eu vou dar tchau como bolsa também. Valeu, você sempre presente com e-mails engrandecedores. São Tomé, inclusive, São Tomé é um lugar que tem gente bonita, eu percebi, hein? Não, Igor. Pronuncia direito. São Tomé das letras, meu. São Tomé. Tem gente, umas minogatas que foram pra lá, eu fiquei sabendo, hein? Mas é isso. Beijo aí. Pra Marina Komatsu. Puta, eu tô imaginando que ela deve ser uma japonesinha gostosa. Então, já quer dizer, Caio Germán, obrigado pelo seu e-mail aí. Mande mais e-mails, participe. Continue assim. O cara manda um puta e-mail de responsa, meu. Aí vocês ficam aí zoando o cara, velho. Vai todo mundo. Gente, aberto. Mas é só eu que tô ouvindo esse ruído? De novo esse ruído? Deve ser meu ventilador, velho. Sério. Não, mas pera, parece que tem. Vocês estão ouvindo alguma pessoa falando alguma coisa? Isso aí tá com puta cara de UVB lá, tá ligado? UVB 76. Aquela rádio lá, disso. Né? Nossa, é verdade. falaram daquela rádio já lá, né? Parece... Olha, velho, eu fico puto com essas coisas, mano. A gente podia até gravar um episódio sobre aquela rádio um dia, né? Mas que... Já propus essa proposta, já. Ainda bem que você propôs essa proposta. Que bom, né, cara? Ainda bem que você... É um podcast brasileiro. Ah, vocês... Olha, nacional. É um podcast. Eu... Você. Dois pontos. O pleonasmo agora são dois pontos. O homem pleonasmo. Mas, cara, que estranho esse ruído. Eu não tô gostando disso. Você paga equipamento, paga estúdio pra ficar com esse coisa estranha aqui. Sabe o que é isso? É o Marcão mexendo na antena. Será que... Mas o Marcão falou que ele tava com problema, cara. Deve ter ficado no cu a antena pra tá com esse ruído todo. É, porque o Marcão falou que ia até ver se não trabalhava amanhã, porque ele... A hemorroida tava inchada, né, cara? É, ele falou que ele tava... Eu só quero saber de onde vocês tiraram o nome Marcão. Eu só quero saber. Ah, mano, é o faxineiro que trabalha aqui, que ele tava... Eu fiquei até... O cara falou... Não foge do assunto. É, não foge. Você prefere que eu use o nome original dele, que é... Depois de ter ouvido a lenda da lua pálida, um caso que assombra até hoje a cabeça das pessoas e deturpa as autoridades, fique agora com uma história que foi nos enviada por uma pessoa que apenas quis se identificar pelo pseudônimo de Senhor Capeton. E esta é House of Disturbia. Era um típico domingo tedioso, como de costume. Eu estava sozinho em casa, meus pais haviam viajado, o que era bom, pois eu adoro ficar sozinho em casa. As horas estavam demorando a passar, o tédio estava me matando. Não estava nos meus planos sair, afinal, me mudei há poucos dias para essa cidade, a qual era pequena, quase inóspita, e não parecia haver muita coisa para se fazer. Me restava ficar em casa e arranjar algo para me distrair. Para piorar a situação, eu ainda estava sem energia elétrica, devido a uma pequena tempestade que ocorreu na noite passada, a qual arrebentou alguns fios de energia. Sem televisão ou rádio, não havia muitas opções do que fazer. Resolvi então perambular pela casa, a fim de arranjar algo para me entreter, pois a sensação de vazio que o ócio estava a me causar era quase torturante. Meus pais estavam passando por dificuldades econômicas. A mudança se fez necessária, uma vez que a venda da minha antiga casa ajudaria a quitar algumas dívidas. E a vida numa cidade mais simples é mais barata. A casa de madeira era consideravelmente grande, mas não em excelente estado. O assoalho rangia a cada passo dado. A tubulação em cômodos próximos aos banheiros fazia um barulho incômodo, e as paredes eram repletas de marcas estranhas, as quais pareciam arranhões. Talvez o antigo dono tivesse muitos gatos. Esses motivos talvez expliquem o porquê dos meus pais terem comprado a casa do Sr. Lucius, um velho mal encarado por tão pouco. O entardecer, aliado aos problemas estruturais da casa, a falta de luz, o vazio dos aposentos, dava uma sensação sombria de abandono a cada cômodo que eu adentrava. Foi então que um deles me chamou a atenção. O ambiente desse quarto era totalmente macabro. O ranger do assoalho aqui era diferente. Soavam como gritos de agonia. Os arranhões das paredes claramente não eram de gatos, e o mofo presente nelas exalava um odor intenso, o qual se misturava com o que me parecia um cheiro de enxofre. Era pútrefe. Terrível. Mas o mais perturbador era um crucifixo pregado de cabeça para baixo em uma das paredes. Ao lado oposto a esta, havia uma curiosa fresta, a qual me deixou intrigado. Aproximei-me dela e tentei observar se havia algo ali, mas estava muito escuro. Então corri na cozinha e busquei uns fósforos e voltei. Acendi alguns na tentativa de iluminar a fresta. Avistei o que parecia ser uma pequena caixa. Minha curiosidade no momento foi tamanha que não hesitei em colocar meu braço por entre a fenda. Agarrei a caixa, mas meu braço havia ficado preso. Tentava a todo custo soltá-lo. Foi então que senti algo tocá-lo na fresta. O desespero havia tomado conta de mim, e o que quer que esteja tocando meu braço estava percorrendo. E em meio a tamanho desespero, após alguns minutos, consegui retirar meu braço da greta. E havia apanhado a caixa que estava lá. E que surpresa minha. O que tinha tocado meu braço era apenas uma pequena aranha. Restava saber o que havia dentro da caixa, a qual era talhada com estranhos símbolos e estava trancada com um pequeno cadeado, já enferrujado. Um martelo provavelmente resolveria isso. O problema é que não tínhamos o martelo. Pensei no que poderia usar para quebrar aquele cadeado. Pode parecer estranho, mas foi então que aquele crucifixo de ferro me veio à cabeça. Talvez ele servisse. Me virei para apanhá-lo e fiquei chocado ao perceber que o crucifixo já não estava mais de cabeça para baixo. Eu não havia sequer chegado próximo dele antes. E não havia explicação lógica para que ele tivesse mudado de posição. Eu tinha certeza que ele não estava assim antes. Uma súbita sensação de estar sendo observado surgiu em mim, mas a casa estava toda trancada. Não há como alguém ter entrado. Eu não tinha ouvido passos, os quais nessa casa são facilmente audíveis devido ao assoalho barulhento. Passei a acreditar então que essas eram coisas apenas da minha cabeça, e que a posição do crucifixo antes tinha sido apenas uma impressão por ter olhado de relance. Agarrei então o crucifixo e comecei a martelar o cadeado, qual resistia aos golpes. Passei então a usar mais força. Estranhamente, o cadeado se mantinha intacto, apesar de sua aparência frágil pelo desgaste da ferrugem. Estava tão obstinado a ver o que havia dentro da caixa que a força que estava usando para tentar quebrar o cadeado foi tamanha que uma das pontas daquele crucifixo de ferro se distorceu. Em um golpe seguinte, o mal acabou escorregando e acertei a parte distorcida pontiaguda em cheio, o que resultou em um corte profundo. Em poucos segundos ele estava coberto por sangue, mas o cadeado enfim havia cedido. A caixa estava finalmente aberta. Minha mão gotejava sangue, e aquele cheiro férrico se misturava ao odor pútrefe daquele quarto, criando uma mistura ainda mais nauseante. Eu tinha que sair dali. Agarrei a caixa e saí do quarto, deixando um rastro de sangue. No corredor, ao passar por um quadro na parede, tive a impressão de que os olhos daquele senhor enigmático de afeição séria ali retratado tinham me acompanhado. Dei meia volta e fui observar o quadro. Ao olhá-lo novamente, percebi que os olhos estavam recortados e que ali haviam dois buracos na parede. Um pavor tomou conta de mim. A sensação de estar sendo observado voltou, e dessa vez eu tinha certeza que alguém estava à espreita. O que havia na caixa no momento era o que menos me preocupava. Eu tinha que me manter seguro. Foi então que pensei em pegar uma faca na cozinha. Queiroz, vamos hoje para mais uma leitura de e-mails e caneladas no ConspiraCast? É. Caneladas. Você vai realmente... Você quer ser processado? O podcast alheio. É, realmente. Você quer ser processado? Imitar o caramba. Quem que já fez isso que a gente tá falando, fazendo aqui agora? Não. É, cara, eu não conheço. Não sei não, cara. Não, então, então, vamos ler mais uma aí. Só pra constar, antes da gente fazer aqui, você tira essa parte. Nós temos aqui uma carta... Apenas compartilhando. Que porra, meu. Isso é meu. Isso não é de ninguém, não. Isso é meu. É, então. Temos aqui a carta do Rafael Robbiati. Caralho. Robbiati, cara. Robbiati. Pôs um acento numa... Do cara. Temos aqui o e-mail do Rafael Robbiati, e o assunto que ele diz é: olá, meus caros. Olá, Rafael. Acabei de escutar o episódio de vocês sobre sociedades secretas, no qual vocês leram meu e-mail. Até que enfim, né? Cara, achou que você era fake. É, não sei se entendi bem. Aquela gata do ConspiraCast, a namorada do Pinguim Planetoide? Desculpe. Nossa, que filho da puta. Desculpa aí, cara. Bem, não, pera aí, deixa eu falar essa parte sozinho, que essa parte é importante. Bem, então, se o Lucas, o amigo matemático da voz sedutora, estiver disponível, eu vou adorar conhecê-lo pessoalmente. Até mais, vocês fazem um ótimo trabalho. Caralho, meu. Rafael, não, aquela moça não é minha namorada. É o Queiroz que falou que ela é protegida por um planetóide, mas não tem nada a ver. Isso, eu falei que ela é protegida por um planetóide no sentido que o Pinguim mora lá perto e ele realmente ele defende ela contra... É tipo Júpiter, que protege os planetas de repulsão. Não. Não é tipo Júpiter, não, que Júpiter era aquela bicha recalcada. Putz, você tá fazendo piada com o episódio do Paranormal. Eu quero saber só o seguinte, Rafael. Porra, mano, o que você é, mano? Você... O seguinte, muito obrigado aí pelo teu e-mail. É sempre bom. Que porra é essa? Guarda isso tá acontecendo? Mano, guarda as correntes aí. Espírito aí, arrastando corrente. Espírito. Rafael Robbiati, muito obrigado pelo seu e-mail. Cara, realmente não tô te entendendo, entendeu? Não tô entendendo, sabe? O bagulho tá muito confuso pra mim. Mas você... Cara, mas ele... Isso quer dizer que ele tá afim, Rafael. Cara, eu não tô achando isso nada confuso, cara. Então me explica. É... Eu gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. Ô, Rafael, viu? É. Cara, passa teu contato aí. Sem distinção. Não, ele já levou a sério aquela coisa de 10 meninas e um cara, né? É verdade. O cara tá nessa ainda. Pobre Marco. Puta que pariu. Pobre Marcão. Pobre Marcão. Prepare seu cu. Valeu, Rafael Rubiati, pelo seu e-mail. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Entre, cara, mantenha contato aí e eu passo o e-mail do Queiroz pra você, que eu acho que vai sair alguma coisa aí, hein? Eu vou ler aqui o e-mail da Marina Komatsu, que a gente até respondeu a pergunta dela, né, cara? Eu quero ler aqui o e-mail da Marina Komatsu. Valeu, uma outra ouvinte nossa. E ela diz o seguinte: Não, pera, antes de você começar, ô Gabriel, deixa eu só falar um negócio. Vai ter o respeito aqui ou não vai? Não existe o respeito. Não existe o respeito. Mano do céu, os caras imitam, entendeu? Os caras vão imitar mesmo. Eu vou te mostrar que não existe respeito agora, ó. Me chamo Marina e achei o podcast de vocês quando estava procurando podcast sobre conspirações. Obrigado, Jesus. Isso deu certo. Ô, Gabriel, desculpa. Esse Jesus não foi pra te ofender. Deu certo a parada que a gente fez de mudar os temas, né? Adorei a leitura de e-mail de vocês. Muito zoado. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Klan ao quadrado, né, cara? É, posso crer. Mas discordo com o cara que falou que a voz do Lucas, esse é o matemático, é sedutora. Ku Klux Klan ao quadrado. A voz de nenhum de vocês é sedutora. Obrigado, hein, cuzona. Já dá puta. Tem discussão, cara. Tem discussão. Fiquei curiosa para ver o vídeo que essa garota, aqui, é protegida por um planetoide, aparece. Verei se ela é bonita. Mano, não tô entendendo esses ouvintes. Agora tá explicado. Porque ela não gostou da nossa voz. Só uma coisa pra contar. É protegida por um planetoide. Ela quer falar que minha voz não é sensual, não é sedutora, mas pelo menos põe uma porra do acento agudo no O. Uou, turn down for what? Você conhece a reforma ortográfica, Gabriel? O planetoide continua tendo. Você sabe o que é de tongo aberto? Sim, mas o planetoide continua tendo. Então tá. O planetoide continua com um acento... Você sabe o que é um de tongo aberto? Sei, meu corretor ortográfico já tá com a nova reforma ortográfica e o planetoide sem acento tá errado. Só o seguinte, deixa eu só falar um negócio pra você, Gabriel. Não existe o respeito. Não. Outra coisa, Marina, você falando que nossas vozes não são bonitas, cara, você ofende um pouco, sabe? A gente passa. Buá é foda. Puta, buá é foda. A gente passa pela puberdade, tentando moldar. Caraca, que isso? A gente passa pela puberdade. A gente passa pela puberdade aí, tentando moldar a voz pra ela ficar assim, agradável, né, Igor? Agradável, pra lá. Puberdade na voz, né? É, tem uns que nunca melhoraram a voz, né, Igor? É, pra lá. Cusão. Cusão. Não, continua lendo e-mail. Vou continuar. Ah, não, é isso, né? É isso, não, mas é Marina. Não, deixa eu acabar de ler. E agora? Não, peraí. Já foi. Não. Vou acabar de ler. Que a zoeira comece. Potássio ao quadrado. Abraço. Ô, Marina. Vou continuar ouvindo o podcast de vocês. Marina, a pergunta que você fez, você deve saber qual que é. Assim, eu não sei qual que foi a última vez que o pessoal aqui afogou o ganso, mas eu sei qual que vai ser a próxima. Ah, já visto o e-mail do Rafael Robiati. Ah, ai, que filha da puta. Então, Não. Deixa eu falar. Queiroz. Não, deixa eu falar. Furar ou entupir? Não, eu sou o cara que fura. Mas é o seguinte... Adeus, Robiati. Prefaz, Rafael. Não. Deixa eu falar. O Igor ficou... Depois que ele recebeu esse e-mail, ele ficou pensando a semana inteira... Na piada. Nessa piada pra me zoar, entendeu? O cara vem me zoar o quê? No dia do meu aniversário o cara vem fazer isso. Não é mais seu aniversário. Já passou da meia-noite. Tanto é que eu nem errei a frase, né? Uma piada. Eu fiquei a semana... Pior que eu fiquei mesmo. Falei, eu vou fazer essa piada. Obrigado, ouvintes. E agora o e-mail do Fabi Júnior. Salve, conspiras. Valeu por terem lido meu e-mail. Nem levava fé que leriam. Oxê. Maldito celular. Sobre o último ConspiraCast 34, para anormais, curtiu muito o assunto. Não sei se tem a ver, mas... Leitura fria. Lembra muito o poder da dedução que Sherlock Holmes usa em série Sherlock Holmes. É, seria muito bom recomendar. É, e Igor, já pode deixar a vida de host de podcast e tentar a vaga de leitor de horóscopo nas madrugadas. Já me estendi muito, daqui a pouco o chefe pega no flagrante, caralho. Mas o maluco vai ser despedido, velho. É, mas alguém vai ser despedido, pelo que eu vejo. Ou os podcasts no trampo. Ser zoado primeiro. Quem é que tava ouvindo o podcast do trampo? Mesmo? Era o Fabi ou Júnior, né? É, deixa ele acabar de ler o e-mail que você vai ter a resposta. Ah, não, foi mal, gente. Então esquece, corta isso tudo que eu falei. Vai, Gabrix. PS, ser zoado no, pri- primeiro e-mail é foda, mas beleza. Até mais, assinado Fabi, o Júnior. não é só no primeiro, é no segundo, Fabi, é no terceiro, vai ser zoado sempre. Sempre que você mandar o e-mail, você vai ser zoado aqui. Esse e-mail é novo, Fabi. Eu não cheguei a ver. Você pegou por último, Gabriel? Exato, aí ó, você me colocou na conta do Gmail, dá resultado. É, vem, chega e-mail, né? Você tem a conta do Gmail ou não? Que porra é essa aí? Ah, Gabriel, não era pra falar. Ah, é, nossa, desculpa, gente. Ué, você não tem? Que filhos da... Olha só. Muito obrigado, Fabi, ô Júnior. Não, é muito top esse nome, cara. Fabi, ô Júnior. As metades das laranjas. Dois amantes, dois irmãos. Nossa, eu ia cantar primeiro bate-coração. Duas forças e se atrai. Ok, né? Já deu. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Nossa senhora. A gente sabe que seu nome é Fábio. A gente sabe que seu nome é Fábio. Porém, olha, cara, se você fizer 18 anos, se você já tem, sei lá, quando você puder trocar o seu nome, cara, faça isso. Fábio. Cara, se você fizer 18 anos até o dia 30 de junho. 18 de março. Sei lá, esse dia aí. Aliste seu serviço militar. Ah, cara. Puta, já viu. Olha isso, Igor. Mas pessoal, muitos e-mails bons, e-mails sexuais, eu diria até, propostas aí, mas então... Quando eu recebi um e-mail da Marina, cara, eu não consigo parar de imaginar que ela é aquela morena mó gostosa, sabe? Qual? Sei lá, pra mim vem uma morena gostosa na cabeça, tipo, Marina. Ela é japonesa, né, cara? Não, mano. É asiática. Cara, eu acho que eu vou querer comer uma ouvinte. Já pensou? Coma uma ouvinte. Olha só, e isso daí é o Igor não cortando a edição. É verdade, né, meu? É, não, isso aí é o sonho de... Sim, eu faço podcast tom, já. Solteiro. Não meu, eu tenho namorado. Amor, eu te amo, amor. Olha o Beto. Olha onde que você pega o homem. É pela coleirinha. É isso, né? 50 tons de humilhação. Mas então, ouvinte... Não, nem fudendo, cara. Aquilo não. Se você quiser fazer os integrantes aqui do podcast passarem medo por conta das suas cônjuges subirem este singelo programa, você pode mandar um e-mail para... Rapidão. Beijo pra Amanda Pinguim aí e pra Jéssica Fernanda. É. Beijo pra vocês duas. Beijo pra Jéssica Fernanda, que eu conheço de relance, e um beijo pra minha namorada, que eu amo. Você já viu de distância, né? Muito longe. Amor, eu amo você muito, viu? Eu te amo, ó. Tô fazendo um coraçãozinho aqui, mesmo que seja áudio, de medo de apanhar de chegar em casa. Olha o medo. Você sabe que isso tudo vai ser cortado e vai ficar só as partes que te incriminam. Mas no ouvinte, querido... Graças a Deus, nenhuma. Chupa dessa vez. Ouvinte. Mandando coraçãozinho. Ouvinte, se você quiser, você pode mandar um e-mail para contato@cons. Nossa, loucura. Ah, não, meu. Para contato. Ah, não, meu. Cara, imitando o Hulk, meu. contato@conspiraquest.com.br. Se a pessoa não tiver um gerenciador de e-mail abão aí, meu, ela pode mandar... Não, para por onde? Volta. No Lata Velha aqui de hoje, nós vamos reformar o Maverick. Não, velho, sem Luciano Hulk. Ele é engraçado. Ô, Igor, deixa eu perguntar. E se eu quiser mandar um e-mail pro Conspiraquest, como é que eu faço, cara? Não, né, eu acabei de falar, você não precisa atenção. Eu vou rotar feio aqui. Bom, se você quiser mandar um e-mail pelo site, você pode entrar em conspiracast.com.br/contato, que vai cair na página do formulário. Aliás, Igor, eu queria dizer que a gente tá tendo aí uma pesquisa de satisfação com o Conspiracast, né? Obrigado por lembrar que eu não ia falar disso realmente. É, mas eu sou o sócio, entendeu? Agora você fica divulgando aí senhazinha de Gmail pros outros aí e nada. Eu já paguei esse mês, inclusive. Recebeu, Igor? Você recebeu do Pinguim? Tá com você, né, ô Queiroz? Eu não sei. Então, não. Você é o caloteiro, Queiroz. Não. Tá pago pra você. Não. Tem testemunhas na faculdade de que eu paguei pra você. Você tá pagando o quê pra mim? Você tá pagando um mês. Você pegou pra mim? O que é isso, Gabriel? Você é louco, cara. Faz isso, cara. Não faça isso. Bom, se vocês fazem essas coisas aí, eu já não sei. E você manda um beijo pra Amanda ainda depois disso? Ela não vai ter ciúme de você. Tá certo, né? Coisas poucas, a gente nunca sente ciúme. Mas além de mandar no site, você pode responder a pesquisa de satisfação lá, né, Igor? Pode, peraí, rapidão mesmo. Mas o ouvinte, ele pode responder as perguntas no endereço conspiracast.com.br/conspiracast-pergunta.html. Esse e-mail, lógico, que esse endereço é lógico que vai estar no post, fica mais fácil pra você. Perguntas que são muito importantes pra nós, né, Igor? É, realmente, são... Não, isso é sério mesmo agora, assim, elas realmente são importantes pra gente, que pra gente saber se você tá gostando, se você não gosta, o que a gente tá fazendo certo, errado, isso é uma coisa mais séria mesmo. Saúde! Mas se você é uma pessoa que quando espirra, seu cérebro sai da tua cabeça porque ele é ínfimo, e a única rede social que você usa é o Facebook, o que você faz pra falar com a gente, meu querido amigo Planetoide? Mas cê que vai porra, na... meu, nossa, cê, não falei de você, na... mano. Você vai na página do Facebook. Nossa senhora, o cara é agressivo, mano. Cara, mas só vai mandei se fuder um não gancho. Foi pra você, só pra você saber. Nossa senhora, meu. Eu não posso falar vai se fuder que é pra você agora. Tá chato. Você vai lá em facebook.com/conspiracast. Ali é a nossa página, você pode curti-la de preferência. E lá você pode mandar comentários, curtir o que a gente posta lá, que de vez em quando a gente posta, acompanhar o nosso site, porque todas as nossas publicações estão no Conspiracast, na nossa página do Conspira. Ouvir o episódio e... mais, votar na nossa promoção, que não é nem promoção, é um quadro do programa. Qual que quadro é esse? Eu quero saber isso do Gabrix. Hã? Vai lá, Gabrix. E aí, beleza, Gabrix? Oi, Gabrix. Certo, como é que tá? Beleza? Faz tempo que você tá aí. Temos também o Gata Conspira Cash. Não, brincadeira. Não é brincadeira, não. É sério. Tomates, não, né? Não é brincadeira, não. Eu tenho que parar de me provocar prova contra mim, entendeu? Eu tenho que parar. Gerar a prova contra você mesmo, né? Mas o que seria nosso quadro? O nosso quadro seria o Homenageia, Conspiracast Homenageia, onde nós escolhemos um podcast do... Como que é o nome do... Da Podosfera Nacional. Brasil. Brasil. Tá. No Brasil. Podcast brasileiro da Podosfera Nacional, né? Ainda? Tá bom, então. Deixa eu falar. Nossa, que estúpido. Grosso. Onde nós escolhemos um podcast da toda a Podosfera Nacional Brasil. Fazemos o nosso... revivemos um episódio nosso do formato do podcast selecionado por vocês, ouvintes. Caralho, meu. Que moral, isso, gente? Cara, que sucinto. Que cara prolixo, mano. Não, cara, depois de um ano no podcast, ele aprendeu. Não vale xingar, Gabriel. Mas você também tem a promoção Gata, Conspiracast, que a menina pode mandar uma foto de biquíni para nós, cara. Igor, agora sim, eu tenho uma pergunta, uma dúvida... Diga. Como é que eu faço para sanar a minha dúvida insanável? Você pode mandar um e-mail para pergunte@conspiracast.com.br, mandando qualquer tipo de pergunta, haja vista da Mariana Komatsu. E você pode mandar qualquer tipo de pergunta que nós aqui vamos responder sem pudor nenhum. É, exatamente. Inclusive, a gente já respondeu essa pergunta, talvez esteja pra frente, talvez esteja pra trás, eu não sei. Mas, Gabriel Pinguim, meu querido amigo, sabe aquele joguinho imbecil que as crianças jogavam, que tinha várias bolas, assim, de cores diferentes, assim, que você tinha que, pé direito na bola verde. Ah, é o Twister! Qual que é o Twister? Você tem Twister, Queiroz? Eu tenho Twister e todo mundo aqui tem um Twister. Ô, Twister é um jogo da hora pra fazer umas paradas, hein? Tô no Twist! Marina Komatsu, quer jogar Twister conosco? Manda, como é que a gente faz pra... Então, o nosso Twist é o Twister. Você entra lá no site twitter.com/_conspiracast. Ou Marina... você pode pesquisar por @conspiracast. Sim, Marina Komatsu, você pode entrar em contato com a gente pra gente jogar um Twister aí e tal. Eu tô imaginando que você é muito gostosa, desculpa, eu tô... divagando aqui. Mas, Igor, eu acho assim, recados dados. E-mails lidos. Vambora? Vamos para o... De novo, cara. Vamos falar da Palestina, finalmente? Não, de novo, cara. Você tá ouvindo esse ruído, mano? É toda hora a transmissão. O que que é, cara? A gente compramos equipamento de qualidade, gastamos R$20.000 em equipamento. Sabe o que eu acho? Ah, esse PC da Xuxa. PC da Xuxa é o caramba, mano. Fala mal do meu PC, não. Tem que mexer na antena. Pega o Bombril. Eu acho que é... Quem que fez gato aqui? Marcão, sobe lá, Marcão. Que merda que esse fio aqui, gente. O Marcão falou que tá com dor nas costas. Não sei por que ele tá reclamando disso, tem uma semana já. Acho que eu peguei esse vídeo dele. Caraca. Começar a falar da Palestina. Oh, então vamos falar da Palestina, então. Sim, o que foi a Palestina? Ah, Palestina, cara. Corri para lá. Ao chegar lá, me deparei com algo assustador. A pia estava transbordando sangue, tingindo todo o chão com aquele vermelho vívido. Não havia uma faca sequer na cozinha, apenas sangue por toda parte. Minhas mãos estavam tão trêmulas que eu mal conseguia segurar a caixa direito. Minha última alternativa era me trancar em algum quarto a fim de me manter salvo dessa loucura toda. O grande problema é que as portas dos quartos não tinham sequer trancas ou trincos. O único lugar que eu podia me trancar era um banheiro. Fui pra lá, tranquei-me e pude respirar tranquilo. Lavei meu corte na mão, rasguei uma parte da minha camisa e tentei enfaixá-la. Sentei no chão e tentei entender tudo o que estava acontecendo na casa, mas era tudo surreal demais para ser explicado. O silêncio havia sido quebrado por gritos que vinham lá de fora, gritos pavorosos. Meus momentos de calmaria acabaram, e o pavor voltou a tomar conta de mim. Eu tentava tapar meus ouvidos, mas os gritos eram ensurdecedores. Então eles pararam, e foram sucedidos por um arranhar na porta, que se intensificava a cada segundo. Eu estava trêmulo, sem saber o que fazer. De repente o barulho cessou, e o silêncio voltou a reinar. Já estava anoitecendo, o breu tomou conta do banheiro, estava eu ali, em meio ao escuro total, e mal conseguia ver um palmo à minha frente, e só tinha uma caixa de fósforos no bolso, e a pequena caixa misteriosa em minhas mãos. Resolvi enfim ver o que havia dentro da maldita caixa, peguei os fósforos do meu bolso, e acendi um para que pudesse ver o que ali havia. Era um terço de madeira, e eu era cético, mas a frase que estava talhada no fundo da caixa, abalou a minha descrença. Si entrare in tenebris, vos habitasse facti tenebrarum. Era latim. Eu sabia disso por meus pais terem me obrigado a estudar a língua anos atrás. Eles tinham a ideia fixa de que eu tinha que ser padre. Apesar de eu detestar a ideia, eles insistiram com isso um bom tempo. A frase dizia, se entrar no escuro, você tem que se acostumar com a escuridão. Eu senti que aquilo, de alguma forma, tinha relação com o que estava acontecendo. Foi então que eu vi algo, um arranhar. Dessa vez não vinha da porta, vinha do basculante. Aproximei-me e acendi um fósforo para iluminar. O basculante estava entreaberto. Ao erguer a mão com o fósforo, o que eu vi foram olhos à minha espreita, que brilhavam ao olhar aquela chama. Eram olhos assombrosos, negros, sedentos, certamente não eram humanos. O que estava ali me observava compenetrado. E agora que eu estava próximo, eu podia ouvir sua respiração ofegante e bestial. Então, o que quer que aquilo seja, ergueu suas mãos por dentro daquela janela na tentativa de agarrar-me. Tomei tamanho susto que me joguei no chão. Meu corpo tremia por inteiro, meus braços e pernas mal se mexiam e eu estava totalmente desesperado. Suas garras arranhavam o azulejo do banheiro, então aquilo de alguma forma parecia estar conseguindo adentrar o banheiro por entre o basculante. Ele se retorcia por completo. Aquilo era tão assustador quanto a sua forma. Ainda meio paralisado, me arrastei para a porta e destranquei. Quando coloco o pé para fora, eu percebo que meu corredor não parecia ser mais o mesmo de antes. Estava por completo com o aspecto viscoso. Ao iluminar com um dos fósforos que me restavam, percebi que o corredor estava todo pintado de sangue. Do chão ao teto gotejava sangue. Era uma visão infernal, muito perturbadora, mas eu tinha que fugir daquilo que estava vindo atrás de mim. Eu tinha que passar por ali. Era um caminho inevitável. Todo aquele sangue mexeu comigo, me deixou atordoado. Minha visão ficou turva e a minha cabeça parecia estar girando. De repente, tudo ficou escuro e eu fui ao chão. Desmaiei. Acordei, a luz do sol ofuscou meus olhos. Havia amanhecido, ao menos agora eu não estava no escuro, mas isso não significava que as coisas tenham melhorado. Para minha surpresa, não estava no corredor onde havia desmaiado. Acordei em um dos quartos da casa. Em algum momento achei que tudo aquilo não havia passado de um pesadelo, porém, ao olhar em volta do quarto, logo percebi que as coisas continuavam erradas. O quarto em que eu estava era um quarto de uma menina, o que achei estranho pelo fato de eu não ter irmã. Ele era cercado por bonecas antigas, muitas delas com feições não muito amigáveis, de olhos completamente negros. Pareciam me observar friamente. Então, uma das bonecas caiu da prateleira e eu começo a falar. O impacto da queda certamente foi o que ativou o dispositivo, mas o que ela disse me assustou. Não era uma frase que uma boneca diria. Com sua voz infantil, ela disse: papai e mamãe, eles morreram. Aquilo me deixou angustiado, então me levantei e saí do quarto, indo em direção ao quarto dos meus pais. Ao chegar na porta do quarto deles, senti um cheiro terrível, cheirava podre, a carniça. Aquilo não era um bom sinal, de fato, não era. Abri a porta e avistei dois cadáveres em cima da cama, já em estado de decomposição. As larvas e o que mais que aqueles vermes sejam saíam de suas bocas e narizes e devoravam seus rostos e olhos. Eram tantos que quase dava para ouvir o barulho deles rastejando e devorando seus corpos. Fiquei com enjoo ao ver aquela cena, mas o enjoo não chegava nem perto do sentimento que tive ao pensar que aqueles corpos podiam ser dos meus pais, mas pelo estado de decomposição não era possível reconhecer. Me recusei a acreditar que fossem meus pais, não podia ser eles. Eles estavam viajando, ao menos uma parte de mim acreditava nisso. Se não fossem eles, eu não sei quem poderia ser. Afinal, não havia mais ninguém morando na casa conosco. Eu me encontrava desolado. Nenhum sentimento até agora se igualava àquele. Fui para a sala, não podia ver mais aquela cena. Mas o pensamento fixo, talvez fossem meus pais mortos ali, não saía da minha cabeça. Sempre fui um tanto quanto frio e até mesmo incapaz de demonstrar um sentimento. Mas naquele momento, eu não pude conter as lágrimas. Meu choro foi interrompido por uma batida na porta. Fui ver quem era e ao abrir tomei um grande susto. Quem estava ali na porta? Eram os dois cadáveres que estavam no quarto dos meus pais antes, em pé, e falavam como se fossem de fato meus pais. Tentei fechar a porta, mas eles conseguiram entrar antes que eu pensasse em bater a porta. Que é de errado, que é de errado. Eu dizia, mostrava o reflexo deles no espelho e também contava o que havia de errado por toda a casa. Não há nada de errado, tudo certo, tudo bem, tudo bem. Eles se aproximavam e a aparência decomposta de seus corpos me dava repulsa. A cada passo que eles davam para se aproximar, eu me afastava. Corri pela casa fugindo deles. Foi então que eu vi eles dizerem que eu devia estar ficando louco. Mas eu não estou louco. Eu sei o que eu vi. E tudo parecia muito real para mim. Após alguns minutos, dois homens de branco apareceram. E eu não fazia ideia de quem eles eram. Eles vieram em direção ao quarto onde eu estava. A porta dos quartos não tinha trinco, então eu fazia força para mantê-la fechada. Mas eles conseguiram abrir a porta e me imobilizaram. Eu relutava e perguntava por que daquilo. Foi então que um deles com uma seringa me dopou. Acordei nesse maldito lugar onde eu fico confinado nesse quarto, onde eu preferi estar morto do que ter que ver o que eu vejo todos os dias confinado junto a mim. Vozes ecoam a todos os minutos, às vezes soam como gritos de desespero. Vejo coisas que eu não sei nem como descrevê-las. Essas coisas tão terríveis que eu não entendo como podem ser reais. Este é o relato de um jovem de 18 anos que foi internado no sanatório Hazelwood após ser encontrado pelos pais ao chegarem de viagem em um profundo estado psicótico. O paciente em questão apresentava sérios delírios, não havendo nenhum sinal de lucidez durante todo o período que passou internado em tratamento. Em seus delírios, ele aparentemente ainda se via sendo atormentado por estranhos acontecimentos ao seu redor. O paciente foi diagnosticado com distimia acompanhada de síndrome do pânico em um estado crítico. Além disso, descobriu-se que o paciente sofre de esquizofrenia, fato que seus pais não tinham conhecimento. O que acontece é que alguns casos de esquizofrenia só são diagnosticados tardiamente, como a do subtipo paranoide, que é o caso dele, onde o paciente apresenta uma infância relativamente normal, e a esquizofrenia só se manifesta anos mais tarde, com predominância de delírios e alucinações. Seus pais relataram que, antes de partirem de viagem, o jovem estava bem, apresentando apenas um pouco de desânimo, então não viram mal algum em deixá-lo sozinho por alguns dias. O fato dele ter ficado solitário na residência provavelmente foi o que incitou o caso. Durante o período internado, uma das noites que o paciente em questão cortou a si próprio e com seu sangue escreveu os seguintes dizeres na parede: a escuridão é algo terrível demais para se acostumar. Em seguida, suicidou-se utilizando um terço de madeira para estrangular-se. Esta foi a apresentação de House of Disturbia, um trágico relato que conta a decaída mental de um garoto. Decaída essa que continuou um mistério para psicólogos e autoridades. Este conto foi um oferecimento de Zoação 40. E eu acho que é por isso que tem todo esse preconceito contra os muçulmanos, cara. Mas é porque a região é assim. Ah, cara, mas eu acho que agora, graças a Deus, vai acertar. Eles estão acertando já uns tratados de paz. Graças a Deus. Graças a qual Deus? Ao meu Deus. Não do Gabriel. Não. Vai esquecer a luz. Eu acho que graças a uma entidade superior vai acabar essa luta, essa guerra do caralho que tá tendo lá. Deus enquanto cargo, não enquanto pessoa. É. quanto cargo, quanto não, posto. Que é sinistro os bagulho mesmo lá. O Isis tá pegando todo mundo, mas eu acho que a gente já deu bastante... Não, é, mas esse bagulho da faixa de gás... Faixa de gás, comando vermelho, né? Faixa de gás, toda hora. Faixa de gás. Esse foi chato, esse negócio da faixa de gás já começou engraçado, mas depois ficou meio... Né? Ah, de que é a invenção, né? É minha, né, cara? Mas é porque eu fazia os curitivos na minha avó, os curitivos. Eu fazia os curitivos na minha avó usando faixa de gaza, cara. Faixa de gaza, né, velho? Eu acho que com essas informações a gente pode encerrar o episódio, né, Igor? Pode encerrar o episódio. Ainda bem. Acho que dá pra gente encerrar o episódio. Então, eu me despeço hoje, meu nome é Igor, e lá tem tanta guerra que vai precisar de muito curitivo, hein, pessoal? Puta, que bosta. Pior que não para. Agora, né? Fora que vocês não param. Falou, ouvintes. Os caras não param, velho. Os caras não param. O tempo não para. O tempo não para. Adeus, ouvintes. Eu sou o Queiroz, o amigo matemático de sempre. E se você for pra região da faixa de Gaza, lembre de levar faixas de gás. Nossa senhora. Ouvintes, obrigado. Eu sou o Gabs, amigo de todas as noites. E em nome de Alá... Ou pior, não, peraí, volta. Também, ô muçulmano? Não, eu vou terminar de uma forma melhor ainda. Adeus, ouvintes. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. E eu prefiro não morrer no atentado, ficar vivo, me machucar bastante e ficar por aqui com as mais rodadinhas. Seja lá o que isso quer dizer. Cara, vocês não assistiram Os Melhores do Mundo, então? Será que não dá pra gente ficar vivo depois do atentado e pegar umas mais rodadas por aqui? Ah, agora eu lembrei. Mohamed. Mohamed. Não, Mohamed do Casaquinho. Mohamed do Casaquinho. Se despede, Gabri. Aqui é o Gabri que se despedindo. E, como sempre, carregue seu capacete. Carregue seu capacete. Cara, mas essa da faixa de Gaza foi do mundo, hein? Puta, essa foi muito engraçada. Curitibos. Meus Curitibos. Os Curitibos da bobozinha. Onde a gente coloca Curitibos? Não. Deu medo. Falou, ouvintes, e tchau. Abraço. Então... O Queiroz já foi embora. Foi abduzido pela faz de gás. Foi abduzido. Pela faz de gás, hein?